Antenoeira. Especial Informação. Está a tomar contornos inimagináveis o terremoto no Japão que ontem atingiu sobretudo as províncias de Sendai, Yokohama e Tóquio, a capital japonesa. O sismo de 8.9 na escala de Richter provocou não só um tremor de terra muito intenso, mas também um tsunami com ondas que chegaram a atingir 20 metros de altura. Chegaram-se a contabilizar para já mais de 1000 vítimas mortais, sendo que só 300 delas foram encontradas numa praia em Sendai. Mas não foram estes os únicos prejuízos, é que se ainda geraram focos, centenas de focos de incêndios, e o mais grave de tudo, inundações em centrais nucleares e incêndios também em centrais nucleares. A situação mais grave desde o princípio que foi Fukushima, já que enquanto se refrigeravam os reatores, enquanto se arrefeciam os reatores, o sistema de refrigeração falhou a quando do desligamento da luz, um procedimento automático, a quando de tremores de terra a partir de certa magnitude. Ora, não houve tanto arrefecimento, mas o mais grave nem foi precisamente nos reatores, mas sim nos reservatórios de material radioativo, inundados entretanto pela água. Um perito francês em reações nucleares falou à cadeia de televisão europeia Euronews e explicou que agora que as águas descem é que se tem uma total de noção do que aconteceu nas centrais nucleares, mais especificamente a de Fukushima. Acontece que a água inundou vários compartimentos onde estavam armazenados vários materiais radioativos utilizados e ainda por utilizar, portanto, em alguns casos, detritos radioativos. Em contacto com a água, dissolveram-se e estão, portanto, neste momento espalhados pela água do mar. É, portanto, na água que se irão sentir mais os efeitos radioativos. Mas esta água pode efetivamente contaminar também as pessoas, já que não é propriamente fácil a tarefa de desradioativização, mesmo em etapas, porque não estão propriamente preparadas para este tipo de situações e ainda nem se conhecem bem os métodos de como desradioativizar a água. É um processo que nem é sequer muito estudado, porque é uma coisa tão improvável de acontecer. Apesar de não estarmos numa situação como Chernobyl, efetivamente estamos numa situação muito grave também, até porque efetivamente não se tem muito bem propriamente controlo do que é que vai acontecer a seguir, já que por toda aquela zona do Pacífico agora a água irá deslocar-se, irá levar consigo material radioativo e todas as pessoas nesta bacia do Pacífico estão automaticamente expostas, mesmo que voluntariamente, aos materiais radioativos. A situação pode ainda tomar contornos mais graves, tudo depende agora dos efeitos que fomos tendo conhecimento à medida que os níveis das águas vão retomando e vão descendo, portanto, entretanto já estão a restabelecer-se os contactos com as províncias de Sendai e Yokohama, mais até de Sendai, que esteve totalmente cortado, os acessos de comunicação estiveram totalmente cortados. Agora estão a restabelecer-se efetivamente é uma situação... Bom, este perito francês explicou à Euronews, precisamente, que a situação de Chernobyl era diferente porque o reator era ao mesmo tempo um reservatório de urânio e, portanto, quando explodiu, explodiu o que estava a ser e o que não estava a ser utilizado naquele momento. Ora, neste caso, e as centrais nucleares no Japão não são assim, têm, portanto, um reservatório colocado num local diferente e é para lá que vão todos os detritos radioativos e todo o material que, entretanto, estará pronto para utilização nos reatores. Ora, efetivamente, neste caso até acabou por ser prejudicial, já que o tsunami, não inundando reatores, acabou por inundar, sim, vários compartimentos. Para já, só da central de Fukushima, desconhece-se de Miyagi e de Onagawa o que é que terá efetivamente acontecido, embora Onagawa parece já uma situação resolvida e, felizmente, sem danos. O governo japonês mandou evacuar todas as pessoas num perímetro de 10 km à volta desta central de Fukushima, num espaço inferior a 120 minutos, 32 horas, foram evacuadas mais de 3 mil pessoas num raio de 3 km à volta da central nuclear de Fukushima. Agora que se vai tendo uma noção maior, percebe-se que acabou por ser muito trágico este tremor de terra, porque estão águas contaminadas e muito contaminadas, já que estavam encontradas, já que se encontravam nos reservatórios da central de Fukushima, vários detritos radioativos. Ainda não foram adiantados efetivamente que quantidades é que poderão ter ido parar ao mar. Ainda é uma situação que está sob análise, até também porque as águas ainda não desceram totalmente e, portanto, só quando as águas descerem totalmente é que se pode ter uma noção do que é que falta, do que é que entretanto acabou por ir parar a água. Só depois se terá então uma noção efetiva do que é que aconteceu, mas já não há dúvidas, há material radioativo no ar e na água. É uma tragédia que vamos acompanhando aqui na Antena Web. Segunda-feira estreia o Antena News. Ele será útil para que possamos ir acompanhando situações como, por exemplo, como esta, coisas que de quando em vez vão acontecendo, em dias, curiosamente, 11. A 11 de março de 2003 deu-se, aliás, 2004, deu-se a grande tragédia com o ataque da Al-Qaeda. Em 2001, a 11 de setembro, precisamente, deram-se os atentados que vitimaram cerca de 6 mil pessoas nos Estados Unidos, primeiro no World Trade Center e depois no Pentágono. Mas 10 anos depois, ou quase 10 anos depois, a 11 de março de 2011, esta tragédia enorme, que está a ser muito mais do que um simples tremor de terra, ainda que um tremor de terra dos maiores do mundo, ou dos registados, enfim, dos maiores magnitudes registados até hoje, já é muito mais do que isso. Este tremor de terra já é muito mais do que isso. Foram tsunamis, foi depredação de material radioativo para a água, para o ar, aquela zona à volta de Fukushima, um deserto completo. Vamos voltar sempre que se justificar para acompanhar o que está a acontecer então em Fukushima. Mais precisamente, é o foco das maiores preocupações em todo o Japão. Antena Web, especial informação.